Casa de Visitantes, que é o hotel reposto para o cruzamento da pista 0. Para o Itapuã, reporte para a descida, hotel Juliette Serra. Fechou. O Papai Infam, braço para a Serra, faça 1360 sobre o Travão de Paris, pelo 1500 pés. 1360 Paris, pelo 1500 pés, braço para a Serra. Oscar Lima Charlie, voe CEASA, antigo rotatório, reporte visual com campo. Aqui, gente, CEASA, eu direto. Papapá, Eco, Papa Serra, chame centro Recife, 951, alterna 133, decimal 95. 1, 2, 1, 3, 3, 9, 5, Papa Serra. Azul 2770 com 51 a bordo, 51, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Vitória, passando para o táxi. Azul 2770, licitado, estado principal índio, ponto de espera, Dr. Júlio Lourdes, 5 a Júlio, 0 no 8. Civitaxi, ponto de espera, 108, 45, agitado, azul 2770. 119 para o táxi. Fumão de nós autorizado por um momento da 1-0. Reposta é a posse na alta de Juliette. Elite 08, autorizado por Felipe Alto. Reposta é a última da idade. Está mantendo 090, 1000 pés, reposta quando visual com campo à sua direita, proa 130. Oscar Lima, Quebec, prossiga. Capitão Gosta Lima, Quebec, sem identificação, mantém nível de voo 150 na proa de Mari, para via chegada Mari, reposta para a descida. Azul 2780, senhora, identificação, reporte no ideal de descida. Está autorizado via chegada Mari. Via chegada Mari, reporte da descida do 2780. Então, Gosta Lima, Quebec, desse mantém altitude de 4000 pés, altímetro 10 no 8, na proa de Mari. Então, 3896, informa o tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, com rumo este. O ultraleve mantém a Bruno e o país não interfere com essa aproximação. Azul 2770 autorizado, alinhar e decolar, pista 0, vento 1, 10 graus, 12 nós. Alinha e decola, azul 2770. Salvador, o voo no 621, bom dia. No 621, bom dia, prefiro. Congonhas, 360, por gentileza. No 621, São Paulo, Congonhas autorizado, nível de voo 360, decolagem da pista no 0, após decolagem curva direita, perfil da El, Leda, Montevê. E Montevê intercepta o pêndulo 1-0 até por base e após o pêndulo 1-6, conforme a rota do plano. Aciona 5-1-6, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado 360, e a pêndulo 10, por base, pêndulo 10, por base, pêndulo 1-6, decola 10, curva direita da El, Montevê. Transponder 5-1-6, controle 1-2-0, decimal 8, voo 1-6-2-1. Correto, 621, chama o santo para o estacionamento. Tá bom. 1184, 104, livre para o chamado. Vai. Quer botar a taxa de novo? 1184. gente reporta quando visual. Quer reportar o visual. Hotel Juliette, seu AD tem condições visuais para 500 pés, altímetro no 08. Hotel Juliette, né? Papai Uniforme Bravo, Papa Serra, mantém a atitude de no máximo no 1500 pés nesse setor. Altímetro em Salvador, no 08. 08, Marcelo, 3896, altímetro no 08. Outra aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3-2, aguardando, 3-2. Azul 2770, decolado de Salvador, aos 25, controle 120, decimal 8. 1208, chamará. Alagoinhas, em Alagoinhas, intercepta via chegada Bonf. Desça e mantém a altitude de 4 mil pés. Torre de Salvador, mapa do padrão, Oscarim, Machado, para a longa final da 17. Papai Uniforme Oscarim, Machado, com sua aproximação, tem conhecimento da IMA? Negativo. E o pedágio dessa rodovia que sobrevoa? Ok, sim, ciente. Reporta na vertical do pedágio, Papai Uniforme Oscarim, Machado, altímetro no 08. Ok, já estou com o pedágio na frente. Gente, Papai Uniforme Oscarim, Machado, com sua aproximação, aguardando instruções. Aqui, ciente, numa longa final. Então, 3896, com ultraleve, setor norte do campo, afastado, setor norte não interfere na sua aproximação, o vento 110 graus, 13 nós, autorizado pouso, pista no zero. Então, 3896. Autorizado no zero, 3896. Voz 2000, direto coral, azul 2770. No visual com a Repositan? Rombo no 9 após o Airbus 320 da TAM, curta final do no 0, ali mantém cabeceira no 0. Após o Airbus da TAM, no 94 de Brigade, faz o principal em linha, ponto de espera, torre no 9, quase 5.200 nós, né? Clima Charlie. Aqui, gente, eu vou tentar virar o mais rápido possível. Zero 08, realizar o cruzamento da pista no 0, sistema de cruzamento. Salvador, azul 2780, ideal de descida. Azul 2780, desça, mantenha nível de voo 050, altímetro 108. Gente, 050, ajuste, 10018, azul 2780. 18, livrando, ataque seu Foxtrot, chama o solo em 121, DK1. Livrando 211, 3896. Velocidade indicada? De voo 050 com velocidade de no máximo 210 mais na descida. 050 com no máximo 210 nós, o 2780. Fala, bom dia, até 3896. Tanto 36, bom dia, Alfa, reporte 210. Alfa, reporte 210, 3896. Salvador, 140, autorização, informação e interautorização, Maceió. Chinês 6140 para Maceió, prepara a subida Puca, transição Aracaju, aguarda, cópia. Puca, Aracaju. Pede na presente posição, voo do Una, em descida para 3 mil pés, mantendo a velocidade. A linha e mantém cabeceira no zero. Ali mantém 1 a 0, 1 a 1, 1 a 2, 2, 2. Papai, meu hotel Juliette Serra, base pela direita para pista 97, não atraso, vai reportar na final do 10. Reporte cruzando o eixo da final do 10 para Palmeu até o Gilha Serra. Até o Gilha Serra, reportará. Informo base pela direita, o hotel Gilha Serra. Afirmativo, base pela direita. Papai Uniforme, Oscar Lima Charles, seu solo aos 3-0, confirme o pátio. Gente, livre a primeira direita, chassi na frequência livre, Papai Uniforme, Oscar Lima Charles. Anta, clube, você que quiser. É o 40, com cartão correto, intercepta peso 17, nível 350, aciona 5123, 1208, controle. Correto, 6140, chama pronto, funcionamento. 3896, direto Juliette, portão 5, após 09 da Gol. Após o voo, direto 053, 83. Ok, bateu o funcionamento. Rumba 19, decolado de Salvador 30, controle 120, décima 8. 19, controle 120, décima 8. Oi, Salvador, Rumba 19. Rumba 19, contato radar, subiu montanha nível de voo 1110, voo direto Conde. 19, sobe e mantém o 1110, voo direto Conde. É os 129. Ok, autorizada a base curta, tá iniciando, baixado e travado. Gente, 1884. Corrigindo, voo 1184, mantém a cabeceira 10 alinhada, aguardando devido tráfego. Decolou à frente um Embraer da Força Aérea Brasileira. Perfil conflitante com a sua saída e baixa performance. Já foi coordenado com o controle. Aguarde. Sim, senhor. Victorino Juliette, aguarda. Brapa para Serra, autorizada a aproximação. Afirma, papai, informe Brapa para Serra. Reporte curto final, pista 17. Curto final, 17, Brapa para Serra. Correto, no meio controle, tira um pronto funcionamento. Identificação 4, o conto risco, o papatão Victorino da Juliette. O radar afastado de Salvador 68 milhas sudoeste, mantém a nível de voo 1190. Após coral, voa mar e mar intercepta a via chegada. É, o Nuno informa que a ideal para Natal é 047. Rumba 19, voo direto Natal em ascensão a nível de voo 1190. Rumba 19, autorizado Natal, nível 110. Para o saco, seu... no meio 21, com 189, eu quero na Campinas, tem 420. Papatão Vitorino direto na escuta. Dá passagem ao helicóptero após prosseguir táxi até Taxi Oscar. Papatão Vitorino Juliette. Papai Uniforme Bravo, papai Serra, autorizado pulso, pista no 7, o vento 100 graus, 1-3 nós. Ok, curta final da 1-7. Avô 2780, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o A020, limite o localizador. Esquerda da 020, limitado pelo localizador, 2780. Sobre o Salvador, bom dia, agora 09, Bona 094 FM, identificação dessa via chegada à mar até o nível de voo 060, altímetro 108. 060, 08, aqui eu falei, se possível, eu vou entrar, 094. Autorizada, pode, por favor, voar Itaca, Itaca, intercepta a via chegada, Gol na 094. Após, favor, Itaca, Itaca, intercepta no 094, Itaca. Azul 4207, tráfego que precede na aproximação, 11 horas, 1 ou 2 milhas, rumo nordeste, em Bravo Eco 9 Lima. Mantendo 2 mil pés agora, passando o dólar. T790, controle. T790, controle. Azul 2790, serviço radar encerrado, 63 milhas, nordeste de Salvador, mantém a nível de voo 170, chame controle Aracaju, 120, decimal 3. 120, decimal 3, Aracaju, 2710. 04207, desse mantenha 2010, redução de velocidade 170 nós. Autorizado final ILS, informe estabilizado. Reduzindo 170 nós, 2010, decimal 3. Só a frequência livre, informe já foi coordenada a viatura. Ei, Rana Papau, Papa Terra, obrigado, bom dia. Igualmente, bom final de semana, bem-vindo a Salvador. Sim, Costa do Quebec, obrigado. Gente, Papa Tango Victor, Rio de Leste, ele mantém cabeceira 17. 1184, decolado de Salvador, aos 36, controle 120, decimal 8. Bem, Salvador, Cordial, bom dia, Papa Tango, Oscar, Lima Quebec. Batão Gótica Lima Quebec, altímetro no 08, com a aproximação, guardando a autorização de pouso. Gente, Gótica Lima Quebec, solicita o seu pouso na 17. Gente, reporte para o cancelamento do plano e prosseguir visual, Gótica Lima Quebec. É, já visual com o aeródromo Gótica Lima Quebec. Gente, reporte para o cancelamento do plano, o Batão Gótica Lima Quebec. Doutor Juliette Serra? 4207, tem condições de curvar à direita na proa 190 para aumentar a separação com o tráfego que procede? Batista, curvando à direita com a proa 190, reduzindo para 140 nós. Gente, azul 4207. 4780, redução de velocidade 170 nós, tráfego que procede. 2 horas, 1 a 3 milhas, rumo sul, um Embraer 190 em redução para 140 nós. Já com a tráfego de pé, reduzindo 1-7-0, 2-7-0. Vem, mexeu. Olhei, Montepatio, tá 3-7-4-0. Tá 3-7-4-0, acena a identificação dessa via chegada a Mari, até o nível de voo 0-7-0. Chega a Mari, 0-7-0, 3-7-4-0. Gente, aí, esquerda para uma base curta da 17, acho que está de uma Quebec, vai agilizar aqui. ...040, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, aguardando a última proa para reinterceptá-lo. Direita 040, vai ultrapassar o curso, aguardando a reinterceptação do agilizador da Azul. Azul 4207, esquerda para o 120, informe estabilizado. Esquerda 120, reportarei, 407. Doutor em Salvador, Papatango Vitor Índia Juliette, decolou de Salvador, não se escuta. Papatango Vitor Índia Juliette, o nome do país corredor é Xé, após Través Farol da Barra. Após Través Farol da Barra, Vitor Índia. Salvador, muito bom dia, voo 2065, cruzando 1300 pés. Azul 2780, está passado de Salvador, 20 milhas oeste, ótima navegação, voo Duna em descida para 2000 pés. Duna descendo para 2000, 2780. Duna 094, redução de velocidade 2109. Duna 2109, 104. 3740, reautorizado nível de voo 090. 090, 3740. dia, voo 2065 cruzando 2210. Voo 2065, contato radar, sobre a via da ônibus de voo 360. Positivo, autorizo direto Leda. Autorizado Leda, voo 2065. Obrigado. Para o curso, 4207. Azul 4207, torre 118, decimal 95. Voo 2780, voo Ituna, 2010, autorizado final ILS, informe estabilizado. Final ILS, vai reportar estabilizado, sendo para 2000 na torre de Ituna, 2070. Voo 9094, decimal tenha 3000 pés. 3000, da Lapa. Vitor, Índio e Juliette, vai manter 500 ou 1000 pés? Está mantendo 1000 pés, está perdido. Gente, 1000 pés. Toda a nossa conjugação, suíço de forma mais aguarda, gente. Sim, Tero Star, primeira direita, estacionar a frequência livre no hangar, Papa Tango, Oscar Lima, Quebec. Pensamento, mantenha presente proa, proa 020, limite localizador. Uno 621, decolado 242, controle 120, decimal 8. 08, beleza, topado. Azul 4207, tráfego avistado, o vento 090 graus, 13 nós, confirmando altímetro no 08, pouso autorizado, pista no 0, 4207 da Azul Airlines. 18 no ajuste, autorizado pouso na 190, 4207. 0, 01, Eu, Lima, Lima Alfa, contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 090, vou na proa de Mari, em Mari intercepta via chegada, reporte para a descida. Gente, Lima, Lima Alfa, desça e mantenha nível de voo 050, altímetro 1098. Desce e mantém a altitude de 4000 pés. O 370 vier para 4000. Rural 180, voo 1184. Afirmativo, voo 1184, chame Centro Recife no 2685, alterna 125, decimal 45. 2585, 2500, voo 1184. Capitão Vitor, Índio e Juliette, quando possível, foi chamado de pouso em Cairo. Copiado no 403. Recepção 2780. 2780, torre 198, decimal 95. 395, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 2780. Azul 2780, altímetro 1018, reporte marcador externo. 2018, vai reportar no externo, azul. Azul 2780, estabilizou? 410, aguardando instruções, Oxenem 6140, com a membra da Azul, aproximadamente em 1 mil e meia para o marcador externo. Mais Terezinha autorizado nível 125, decolando da pista no 7 com primeira curva à esquerda. Inicialmente mantém 1 no meu pé, corredor forte. Após condenação com controle, acende para o 125. Aciona 5100, 1208, controle. Azul 2770, serviço radar encerrado 58 milhas sudoeste de Salvador. Subem, mantenha nível de voo 180, chame controle ILS 120, decimal 1. Bomba 12, 35 milhas sudoeste de Salvador. Peça uma navegação vendo a proa de Itapi. Juliette, não há tráfego conhecido do controle no setor. É reportar a frequência livre para a auto-coordenação. 065, chame Centro Recife, 951, Noterna, 133, decimal 95. 251-3395, obrigado, bom dia. Alternativa 1-3395. 3395, obrigado, bom dia. Externo, 2720. Ajuda 270, o altímetro permanece no 08, continua aproximação, aguardando a autorização do pouso. Aguarde. A uniforme Bravo Charlie é prosseguindo. 140, decolado de Salvador aos 4:30. Chamou controle agora em 120, decimal 8, Oxené 6140. 1208, muito obrigado, seu retorno. Azul 2780, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 129, azul 2780. Autorizado pouso na 10 para 2780 azul. Gente, Bravo Charlie Eco, acendo o código 0122, aguarde instruções de controle. Controle Salvador, muito bom dia, Xené, 6140, Puka Tachu, passando 2500 pés. Xené, 6140, contato radar, sua via Puka, nível de voo 350. Direto na presente Puka, autorizado 350, Xené, 6140. Bravo Charlie Eco, tipo do equipamento? Gente, confirme sua posição, afastado de Salvador com 2000 e com radial. Olha, tem condições de informar qual a radial que está cruzando de Salvador e a quantas milhas afastado no momento? Voo 1739, sendo a identificação desse, mantenha nível de voo 080, via chegada Mari. Chegada Mari, possibilidade de voadora? Aguarde, inicialmente mantenha a via chegada. Estabilizando o ótimo, 094. Voo 094, torre 118, decimal 95. 94, 3740, desse, mantenha 2000 pés, autorizado final ILS, X-ray, pistão 0, informe estabilizado. 2000, está livre o procedimento, reportado estabilizado. Bravo Charlie Eco, qual a altitude que está mantendo no momento? Azul 2780, seu solo aos 48, direita 121, décima 1. Direita 121, décima 1, azul 2780. Oi, Salvador, um bom dia, voo 094, vai passar interferente na presença. Voo no 648, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 100 graus, 139, nós, voo no 648. Voo no 094, curto na aproximação, altímetro 108, bang da companhia, iniciando a decolagem, pista no zero, aguardando pista livre, voo no 094. Vai dar pista livre, 094. Voo no 621, afirmativo. Centro Recife, 951, Noterna, 133, decimal 95. 351-395, 621. Voo no 739, que autorizado 070. 070, obrigado. Estabilizando no lote, o TAM 3740. Na 3740, torre 198, decimal 95. 395, seja, obrigado. Torre, muito bom dia, o TAM 3740. Bom 3740, altímetro no 08, número 2 na aproximação, aguardando instruções, continua a aproximação. Relativo, número 2 na aproximação, tá 3740. 1094, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 139. Vento 030, pouso no 0, 0094. 1648, decolado aos 49, controle Salvador, 120, decimal 80. 208, obrigado, bom dia. Ativo, rumo 122, mantenha 2 mil pés, autorizado final ILS X-ray, pista no 0, informe estabilizado. 2 para 2 mil, com uma área estabilizada. Controle, o gol 1648, boa tarde. 48, contato radar, sobre via Fuca, nível de voo 350. 350, 648. Romeu Lima, Lima Alfa, vê se mantenha 3 mil pés. Tango Whisky, Victor, Mike, a linha mantém cabeceira no 7. Seu solo 51, Libra na taxa e Fox Trot, chama solo 121, décima 1. Fox Trot, 121, meu pessoal. E você mantém nível de voo 060, ainda aguarda a chegada. 060, de chegada, gol 1, 7, 2, 9. Palmeu, Lima, Lima, Alfa, Vitor, Radar para sequenciamento, curva esquerda para o 060, limite o localizador. Afirmativo, limite o localizador. Ayrton 3740, tráfego avistado, vento 080 graus, 139, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso para o 3740. 2094, Alfa Juliette, 10. Alfa Juliette. Papai Uniforme, Bravo Charlie Eco, controle. Charlie Eco, informe seu estimado para o través de Ilhéus. Uma 2085, alternativa, 125, decimal 45. Opa, gente, 12545, 1739, tem condições de voar, Duna? Afirmativo, 1739. Gente, voo Duna em descida para 3 mil pés, altímetro 1098, voo 1739. Duna autorizado, descida 3 mil pés, ajuste 1098, voo 1739. Onda 19, controle. Rumo 19, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 110, chame controle Aracaju 90, decimal 3. Sima Gil. Yes, prossiga. Entre 740, seu solo aos 54, libera na taxi Foxtrot, chama o solo em 121, decimal 1. Foxtrot, decimal 1, obrigado. Gente. 739, se mantenha 2 mil pés, autorizado final ILS X-ray, pistão 0, informe estabilizado. Autorizado descida 2000, o ILS X-ray da 10, cruzará estabilizado com 739. Onda 12 estabilizou. Tá tapando whisky, Victor, Mike, copiou a torre. Gente. Tenente, torre 118, decimal 95. 895, rompa 12, certo. Colador, rompa 12. Rompa 12, voltímetro 1018. Confirmando apenas após o pouso, prossegue para qual pátio? Pátio militar, rompa 12. Tenente, rumbo no 2, curta aproximação, altímetro 1018, aguardando o contato visual da torre. 1018, estabilidade nacional, sem baixar de tração. 545, obrigado, um bom dia. Autorizado, vou no cálculo do Salvador, CGL em Valença, do colando da 17, a princípio curva à direita na subida árvore, no 060, ponto com o centro segue visão. Aciona 5167, o controle 1208. Rumba 12, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. Vive pouso, pista 10, rumba 12. Mike informa autorizado de Serra Índia, Romeu Índia, nível 100, decolando da 17 com curva direita no perfil árvore, após sair direto conforme rota, cancela o plano instrumento e segue visual. Aciona 5076, 1208, controle. A entrada do 10 aqui, na faixa, tem um fone, tem um pessoal trabalhando aqui. Poderia confirmar? Juliette, Oscar Whisky, ABT, reporte pro táxi. Abra o cartaz, já já foi. Gente, reporte no ponto de espera da pista no 7, Juliette, Oscar Whisky. Romeu Lima, Lima Alfa, da Sul, que procede 307 milhas rumo, com o mesmo rumo, com Boeing 737-800, cruzando 4.500 pés. 6,3 mil, gente, agora as transferências de comunicações Lima, Lima Alfa. 3,3 mil. Ainda mantém 3.000 aguardos de descida para 2.000 Lima, Lima Alfa, em redução para aproximação final para manter separação. Com o Boeing 737-800 na final. Sapatango Whisky, o Victor Mike tem condições após a decolagem de cruzar o campo no ponto médio, no ponto médio da pista 028? 080 graus, 129, autorizado a decolagem de pista no 7, Papatango Whisky, Victor Mike. Dono 2, seu solo ao 00, livre a primeira esquerda, taxi hotel até o pátio militar. Ao estacionar a frequência livre, rumba 12. O 739, torre 198, decimal 95. 1895, gol 739. Lima Alfa, desse mantenha 2 mil pés, eu acho transferência de comunicações. Para 2 mil, Lima Alfa. Taxi via pista, posso sobre a capiteira 17 para Patango Juliette e Oscar Whisky. Patango Whisky, Victor Mike, decolado de Salvador ao 00, curva esquerda, reporte eixo no 028, livre, cruzando no ponto médio, se tiver condições. Duas milhas para a Serra, gol 739. Gol no 739, o altímetro no 018, quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso. Estima a aproximação, aguardando a autorização, gol 739. Victor Mike, na gente, vai Patango Whisky, Victor Mike, mantenha a presença proa, aguardando transferência de comunicação. A gente vai manter a presença proa, Whisky Victor Mike. Rodou o limpa de mal. Chamador Whisky Victor Mike, autoriza subidas em rota. Gente, dá presente, já tocou no controle, manter a proa norte. Assim que entrar em contato com o controle, ele vai tentar dar uma proa direto, o Whisky Victor Mike. Dá presente, transfere 120, décima 8, mantendo mil pés. Gente, mantendo mil pés, tá certo. 1739, tráfego avistado, informa um Bravo Eco 36. Mantendo rumo norte, setor norte do campo, não interfere na sua aproximação. O vento 100 graus, 13 nós, autorizado pouso, pista no zero, gol 1739. 1739, autorizado pouso na pista 10. Para Teresina? Para o IDA 353, autorizado subir 25, Whisky Victor Mike. Whisky Victor Mike, voo direto Teresina, em ascensão a nível de voo 125, em condições de visual. Gente, autorizado, ascensão 125, proa, direto Teresina, Whisky Victor Mike. Whisky Victor Mike, faça um cheque no equipamento, não recebo modo Charlie, indicação de altitude. Posso com o Whisky Torre? Xene vai no transporte, por gentileza. Grato. Lima, Lima Alfa, confirma a intenção de pouso. Tá livre para o pouso na 97, para o Lima Alfa. Se a intenção for cancelar e prosseguir visual para o 17, a gente libera ela. Então positivo, vamos para o 17, está cancelando agora. Gente, plano modificado 04, curva agora esquerda, prossegue visual para a final do 17 com a base pela direita. Reporte direto base para o 17, Lima Lima Alfa. Passou o 7, Lima Alfa. Gente, executa curva esquerda, base pela direita no 7, o Lima Lima Alfa. Passado travado, pronto, pouco, Lima Alfa. Passamos direto de Oscar Whisky, decolado com a Gino. É, o vento 100 graus, 14 nós, autorizado a decolagem, pista 17. Bora. Espaço aéreo Golf, sem frequência livre para autocoordenação e pouso. Quando eu ingresso na terminal Ilhéus, chame Ilhéus em 120, decimal 1, o Bravo TLS. Apenas confirmar seu chamado de pouso no 545. Zero, decimal 1. Paulo Salvador, gol 739, levando a eco. 739, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, gol 739. Ativa a informação de altitude. colocar novo hashtag no Twitter, mas que já não vai dar pra gente usar. Tango Juliette Oscar Whisky, decolado Salvador 05, controle Salvador 120.8. Espera, décima 8, Juliette Oscar. Então, Papa Tango, Juliette Oscar Whisky, decolado na escuta. Uno 162, seu autorizado via chegada a Mares, esse mantém a nível de voo 050. Identifique. 060, via Mares, autorizado via chegada a Mares. Aguarde, voo 162. Capitão Juliette Oscar Whisky, submantém a nível de voo 060 na proa de água, Juliette Oscar Whisky. 060, água, Juliette Oscar Whisky. Please, noise. Kill it off. Então, mais forte tudo que está cruzando? Muito boa tarde, Azul 4207, pronto para cópia. Localizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme a rota do plano. Subida será da El, lenta, motiva. Primeira curva à direita, após a decolagem, pista 10, corrijo. Código 5172 e o controle 120, decimal 8. Correta do 4207, chama para posicionamento. Te reporta atingindo o nível de voo 125, apenas para informação, não recebo informação de altitude. Somente modo alto do instrumento. Reportará atingindo o 125, dá fazer o cheque de desplazamento de pressão. Juliette Oscar Whisky, inicialmente suba até 3.000 pés. 3.000 pés, excreto, Juliette Oscar Whisky. 62, vê se mantém a 4.000, pra isso. 4.000, ou 9.000. Informação de tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo oeste. Charlie 310, mantendo 3.000 pés de estrita. Posição, rumo oeste. Okay. 162, copiou? 162, copiou, afirmativo 3.000 aeronaves. Repetimos, Juliette, Oscar Whiskey, tráfego 10 horas, 12 milhas, rumo norte, um Boeing 737-800, cruzando 7.000 pés. Emitido para 4.000 restritos. Paciente, o gerente já foi. Leme a 255, acione a identificação, dessa via chegando na área, até nível de voo 050. Visual com 310, o 1-1-62. Afirmativo, voo no 162, aguarde a separação radar para a descida. Certo. Desce para 2.000 pés, autorizado e ele segue foi pista 1-0, reforço localizador. O altímetro 1-0-1-8. 1-0-1-8, desce 2.000, chegar no final do evento. Papango Juliette, Oscar Whisky, contra o Tauro. Solicita modificar e iniciar a descida para BGL Palestra. Papango Juliette, Oscar Whisky, Plano IFR modificado ao Zuno 4116, descida para 2500 pés, reporte atingindo. Considera o minoscópio. Sinal visual, gol 1962. Gol 1962, complete final IAD Sexuation, Metro Salvador na frequência 118, decimal 95, gol 1962. 1895, gol 1962, obrigado aqui. Temos 4 minutos com a pessoa Fortaleza. Whisky Charlie Papá confirma e o Pátio que se encontra o VOB. Ultra leve avançada, mantendo 2500 pés. Cópia. Autoridade de Salvador, Sierra November Hotel Papá, nível 085, segue visual na rota. E segue inicialmente corredor axé, recitando no pés até o farol da bala ou liberação do controle, acione o código 5170 e o controle 120 decimal 8. Somos Juliette Osco Whisky, frequência livre. 18 decimal 95, o ajuste de altímetro 10 18. Tenha um excelente voo, Whisky Charlie Papá. Estação 62. Voo no 62, o vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pista 10. Veio pouso na 10, voo 102. O código frutim, com a primeira curva à esquerda. Código 5156, controle 120 decimal 8. Confirmando 5156, acionamento está fechando para o primeiro acionamento. Reporte. Estamos prontos. Gente, altere seu perfil de saída para o perfil da saída coral. Da escola da 17, primeira curva direita, perfil de saída coral. Se o Vitor mais que quer que transponda, não receba o modo chat. Azul 4082, acende distração, dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1098, azul 4082.